Portal do Arrocha. Música nova do Pretinho. Sem amor, bebe e vejo no fundo do copo o rosto dela. É amor, sopro ouvindo unha pintada em Naldo Paquera. Chegou, meu coração quase parou, falando que não dá mais, que tudo acabou, mas te esquecer não fui capaz. Eu lembro dos nossos beijos na praia, calor e paixão. Meu apelido era Moção, hoje virei Manguaça, sofrendo. Você não vale nada, mas a vontade de te amar não passa. E sem amor, bebe e vejo no fundo do copo o rosto dela. É amor, sopro ouvindo unha pintada em Naldo Paquera. É amor, bebe e vejo no fundo do copo o rosto dela. É amor, sopro ouvindo unha pintada em Naldo Paquera. Chegou, meu coração quase parou, falando que não dá mais, que tudo acabou, mas te esquecer não fui capaz. Lembro dos nossos beijos na praia, calor e paixão. Meu apelido era Moção, hoje virei Manguaça, sofrendo. Você não vale nada, mas a vontade de te amar não passa. Isso é amor, no fundo do copo o rosto dela. É amor, oh, oh, sopro ouvindo unha pintada em Naldo Paquera. É amor, bebe e vejo no fundo do copo o rosto dela. É amor, oh, oh, sopro ouvindo unha pintada em Naldo Paquera. Bebe e vejo no fundo do copo o rosto dela. Sopro ouvindo unha pintada em Naldo Paquera.